bem, e agora nós vamos trazer ele, o adivinho peruano que há muito tempo estava sumido, mas que veio aqui fazer suas tradicionais previsões de fim de ano que o povo tanto anseia, né? Afinal de contas, todo mundo quer saber como será o amanhã, descubra quem puder, já dizia o samba, né? Tá chegando aí Juan Lementes e o seu Luiz Queimada na sua bodega do Maguila. Ele tem o poder de mover objetos com a força dos braços. Ele é o guardião das chaves da casa onde mora. Ele tem a força e o auxílio dos irmãos de luz, água mineral e gás de cozinha. Agora, nesta emissora, o programa Luz Queimada, com o vidente, tarólogo e busólogo Juan Lemente. Olá, olá, olá, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Estamos começando mais um programa Luz Queimada. Um programa apresentado por mim, el vidente, el tarólogo, el busólogo Juan Lementes. Eu estou aqui com o auxílio de mis hermanos de luz, água mineral e gás de cozinha para resolver a su problema. Si usted tiene qualquer problema de ordem pública ou privada que nem a soda cáustica consegue desentupir, venga hasta mim e eu resolverei hasta su problema. Você pode ligar para a nossa central de atendimento 3456 media, media mole, media dura, e uma moça muito educada irá lhe atender. Não é robótica, é a minha sobrinha que eu boto para trabalhar dia e noite. E se você não tem condições de pagar minha consulta, os 500 reais que vêm de cada consulta, você pode mandar sua cartinha hasta aqui nosso endereço, ou mesmo ligar para a nossa central e eu lhe atenderei. Atenderé aqui no ar. E lembre-se, se quer anonimato, não diga seu nome, senão eu espalho seu problema para todo mundo ouvir e depois não reclame se for motivo de chacota. Pero se você tenha qualquer problema, venga hasta mim e eu resolverei, garanto. A carta que você mandou. Muito bem, estamos aqui com a carta que um ouvinte nos mandou, a ouvinte Ana Paula, na cidade de Xique Xique, no interior da Bahia. Ela pergunta como será o ano de 2025 para todos os apresentadores que ela acompanha e se ela vai ter saúde suficiente para continuar mandando mensagens nos comentários do YouTube. Ana Paula, eu devo dizer o seguinte... Senhoras e senhores... Pero que é isso? Eu estou aqui... Que é isso? Gran Franguru... Quem é? Estou aqui para... Para quê? Que é isso? Quem é você? Quem é o senhor aqui do estúdio? Você! Eu sou o grande Franguru, o Franguru! Quem é você? Eu vim aqui fazer as previsões mais certeiras do ano de 2025. Pero este é meu espaço, o que você está fazendo aqui? Não, eu sou o novo contrato. De la radio. Yo no estoy sabiendo. Espacio es mío. Y tú no deberías ser vidente. Para ser vidente, tú quieres saber las cosas. Yo lo sé. Usted no está preparado para este cargo. Yo que estoy aquí y que voy a hacer las previsiones certeras. Ay, ay, ay, Junior, estoy gustando de esta idea. Oye, José Silva, usted podría haberme avisado que tenía otras personas aquí en este estudio. Los chakras no están alineados de la debida forma y por eso yo no conseguí prever la llegada de esta figura, de este galinacio travestido de un vidente. Usted no está previendo nada, pelo visto, si no prevé sobre la propia vida, lo propio emprego, el emprego. Não consegue prever sobre os outros. O que sucede é que os meus irmãos de luz, água mineral e gás de cozinha tiveram uma pausa e foram até o banheiro para beber uma água e lavar o rosto. Pero o que eu quero fazer é o seguinte: eu vou chamar o intervalo comercial, vamos usar uma pausa comercial, e dentro em pouco, depois que eu vou no RH. E pergunto, que zombaria é essa com a persona de Juan Lementes trazer outro vidente, que eu não sei quem é, um tal de Franguru, para fazer as tradicionais previsões de fim de ano? Depois de tudo isso resolvido, eu volverei aqui e farei minhas tradicionais previsões com minha bola de cristal e com a ajuda de los hermanos de luz, água mineral e gás de cozinha. Vocês não perdem. Estou previendo que você vai passar muito currículo ano que vem, que vai perder espaço aqui, viu? Você me quedrefe, não consegue prever nada. Vocês não perdem por esperar. Até 7 horas e 30 minutos. A bodega do Maguila. Áries, você terá mais otimismo para ir em busca de novas aventuras e sair da rotina. Tenderá a ser uma fase movimentada e cheia de compromissos. Touro, você continuará a viver uma fase desafiadora. Afinal, o contato com medos e dores profundas estará bem presente, implicando desconfortos. Algumas situações que ficaram mal resolvidas voltarão para você dar um novo olhar a elas, ressignificando o que viveu. Gêmeos, será a hora de encarar o que está desajustado com responsabilidade e senso de realidade. Somente assim conseguirá ajustar os pontos necessários na relação. No próximo bloco você confere previsões para Câncer, Leão e Virgem. Festa que vai fechar o ano com chave de ouro. Acontece dia 21 de dezembro. Aniversário de 30 anos de Maranhãozinho. Sábado, dia 21 de dezembro. Maranhãozinho vai comemorar em alto estilo os seus 30 anos. É isso mesmo, 30 anos de Maranhãozinho. E você é nosso convidado para comemorar com a gente. As melhores atrações para você curtir. Confira. Sim, ele. Já que você não quer sair como ruim da história, então fala aí. Cantando os seus grandes sucessos, Nadson Ferinha. Agora como eu fico nessa casa. Nadson Ferinha ao vivo. E tem também o melhor do forró com a banda Sucesso Nacional, Mastruz com Leite. Aí não para por aí, tem também Naldo Andrade, Forró de Rei e DJ Andrezinho. Convide toda a sua turma e venha curtir e comemorar os 30 anos de história de Maranhãozinho. As melhores atrações aguardam por você. É sábado, dia 21 de dezembro, não perca. Organização, Secretaria de Cultura. Realização, Prefeitura de Maranhãozinho. Prefeita Deusinha, uma administração de verdade. O pior programa do rádio está de volta. Já chegou Frangulho, veio para falar. Seu futuro e o passado, ele preverá. Senhoras e senhores, já chegou o grande Frangulho para vocês todos terem previsões para o grande ano de 2025. É um ano que você vai se transformar em uma nova coisa. Tome cuidado, hein? Ei! Esses dias, espaço de Juan de Mentes, é minha vinheta. Minha vinheta tocou antes de você entrar aqui, você invadir este programa. Eu estou chamando o Estado Democrático de Direito para reaver meu programa. Que história é essa? Afora de meu estúdio. Eu paguei R$2,50 pelo horário. Então, eu vou fazer as previsões. Quero você ou não. Você vai fazer previsões? Pois, muito bem. Eu lhe lançarei desafios. E você terá que prever tudo que eu falar. E depois, eu consultarei a minha bola de cristal para ver se nossos chakras estão alinhados, se nossas previsões estão batendo ou não. Aceita o desafio? Eu não sou topógrafo para alinhar chakra, mas eu aceito o desafio ao grande Tanguru que sabe tudo. Vamos ver se sabe mesmo. Eu quero perguntar o seguinte: você, meu grande Tanguru, saberia dizer se a inflação neste ano vindouro de 2025 vai a bajar ou vai a subir como a leite que ferve em uma panela? Olha, uma coisa que eu digo, que as questões de saúde têm que ser muito bem atentas. Muito atentas. Essa coisa de inflamação é muito séria. Pode deixar a pessoa muito doente. Mas por que querem saber de inflamação? Não é inflamação, é inflação, inflação monetária. Ah, inflação monetária. No dinheiro. Sim. No dinheiro, em 2025, você que tem dinheiro na poupança, pode ter certeza que na poupança você vai levar muito mais. Porque a inflação tende a subir e subir e subir, como muitas coisas que já não funcionam no seu marido, viu? Ai, meu Deus, muito bem. Eu estou

Aí não para por aí, tem também Naldo Andrade, Hot Rei e DJ Andrezinho. Convide toda a sua turma e venha curtir e comemorar os 30 anos de história de Maranhãozinho. As melhores atrações aguardam por você. É sábado, dia 21 de dezembro, não perca. Organização Secretaria de Cultura. Realização Prefeitura de Maranhãozinho. Prefeita Deusinha. Uma administração de verdade. O seu sonho de construir a sua casa no centro de Zedoca se realiza com o loteamento Angelim, o mais novo lançamento da cidade. Lotes de 160 a 250 metros quadrados em um local privilegiado e com infraestrutura completa. Entrada super facilitada e financiamento direto em até 120 vezes com parcelas a partir. Garanta já o seu lote. Ligue 98 991 80 77 00. Loteamento Angelim, o empreendimento com padrão de qualidade que você merece. Faça uma visita ao nosso estande de vendas localizado na Avenida Odilon José Alves. Alô, você, minha amiga dona de casa, meu amigo pai de família, minha amiga mãe de família, olha a Loja Araújo 20, na grandiosa festa hoje acontecendo pra você, com as maiores facilidades pra você comprar. Eu digo comprar barato é assim, porque a Loja Araújo 20, você vai comprar calças, camisas, pagar apenas 20 reais, blusa 20 reais, leg 20 reais, mosquiteiro pra cama e pra rede, só 20 reais. Venha pra cá e aproveite. Vestidos, camisolas, só 20 reais. Aqui na Loja Araújo 20. Venha pra cá agora e aproveite a grande promoção, a grande festa, pra você comprar o melhor. Loja Araújo 20. Barato é aqui. Fica tranquilo, eu estou providenciando o sorriso. É tempo de traçar novas metas, de transformar desejos em ações e aproveitar as novas oportunidades. Que esse Natal venha cheio de boas energias, saúde e amor. Esperamos ter você com a gente no próximo ano. Feliz Natal e boas festas! São os votos de todos que fazem a Rádio Com Difusora FM Zedoca. Bem-vindo ao mundo conectado. Agora você pode ter na sua casa ou empresa muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da BJNet. Planos personalizados e valores que cabem no seu bolso. Veja mais filmes, jogos, navegue, converse, compartilhe. Curta suas redes sociais com ultra velocidade fibra ótica da BJNet. A melhor internet é BJNet. Conheça nossos planos. 98 984 87 44 41, 98 984 07 17 27. BJNet, qualidade e responsabilidade. O clima natalino está se aproximando e queremos dizer o quanto somos felizes e gratos por ter você ao nosso lado. Esperamos que você tenha um Natal repleto de alegria ao lado da família e amigos. Esses são os votos da equipe Agroturi Nutrição Animal. Boas festas e feliz 2024. É o que deseja Genivon, Zezito e família a todos os clientes e amigos. Libra, a tendência será de uma fase movimentada na vida social. Isso porque a busca por conhecer novos lugares e pessoas estará em alta, assim como a habilidade para frequentar ambientes diferentes e falar sobre assuntos diversificados. Escorpião, momento importante para organizar a vida financeira. Será possível que se depare com alguns assuntos que pareciam bem resolvidos nesta área, mas que voltarão à tona para serem analisados novamente. Sagitário, a tendência será que o brilho pessoal fique em alta e que consiga ir em busca dos seus projetos pessoais. Apesar disso, a fase se mostrará propícia para revisar o que realmente quer e aprender como direcionar melhor a sua energia. No próximo bloco você confere previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. Atenção! Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Vida Forte, que atua no combate de fraqueza no corpo, anemia e lhe dar energia, lhe fortalecendo da cabeça aos pés. Vida Forte combate estresse, cãibras, alivia dores no corpo e diminui o colesterol. Se você está desanimado, se sentindo nervoso e sem disposição, Vida Forte previne gripe e resfriado. Age no combate da insônia, dormência no corpo e é amigo do coração. Você tem problemas de esquecimento e quer reativar sua memória? Tome Vida Forte. Ele combate cansaço no corpo e na mente, fortalece os nervos, os músculos e os ossos, evita osteoporose e derrame cerebral. Mas atenção, o verdadeiro Vida Forte só é vendido nas melhores farmácias e drogarias de sua cidade. Vida Forte, o fortificante na do trabalho. Na Casa das Antenas tem um montão de ofertas para esse Natal e fim de ano. Atenção, cliente amigo, venha comprar a melhor linha de móveis e eletros com preços inacreditáveis na Casa das Antenas. Ofertas com preços arrasadores pra você. Temos aquele parcelamento especial em até 12 vezes sem nada de juros no carnê da loja. E o melhor, você começa a pagar só em fevereiro. Isso mesmo. Compre agora e comece a pagar só em fevereiro. Confira algumas das nossas ofertas. Tem liquidificador mundial por apenas R$119,90. Lavadora 10 quilos, apenas R$449,90. A sua fritadeira Air Fry por apenas R$249,90. Imperdível! Venha conferir as nossas ofertas especiais de Natal e fim de ano da Casa das Antenas. Ai, tem mais! Compre e ganhe um presente surpresa na hora. Isso mesmo que você ouviu, é na hora, sem sorteio. Então o que você está esperando? Corre agora mesmo e confira de perto nossas promoções. Casa das Antenas, sempre levando a você a melhor imagem. Que o espírito natalino renove a sua inspiração e traga muita alegria. Agradecemos por ter feito parte do nosso ano e desejamos uma celebração cheia de paz e criatividade de todos que fazem o Mix da Mata no povoado Josias. Na Ultra Popular tem compra bem que a sorte vem, mais de 2 milhões em prêmios, compra bem que a sorte vem. R$700. Bora lá! A cada R$20. Mais chances de ganhar. Comprando só R$1. Já participa da promoção. E concorre a 2 casas de R$500.000. Sorte vem, mais de 2 milhões em prêmios, compra bem que a sorte vem. Realização Farmácias. Informática, acessórios, é Play Fotos, é Play Fotos, é Play Fotos, é Play Fotos, é Play Fotos, é Play Fotos, 100% digital. Revelação de fotos, é na Play Fotos. Banner e adesivos, é na Play Fotos. Brindes personalizados, é na Play Fotos. Celular e acessórios, é na Play Fotos. Assistência técnica, é Play Fotos pra resolver. Se o celular quebrou, a Play conserta pra você. Agilidade é na Play Fotos, confiança é na Play Fotos. É Play Fotos, 100% você. Play Fotos, 100% você. fotografia, informática, assistência técnica de celulares, computadores, gráfica rápida, cartazes, banners, adesivos, design gráficos, brinde personalizados, recuperação de senhas GOV, consulta SPC em Serasa, segunda via de boletos e muito mais. Avenida Stanley Fortes Batista, número 1886, próximo ao Banco do Brasil. Mais informações no 989-8409-6385. No Natal Noroeste, você estará pronto para brilhar em cada celebração. Tudo facilitado em até 10 vezes com seu cartão Noroeste. E ainda, concorra a mais de 270 mil reais em prêmios para deixar suas festas ainda mais especiais. Natal Noroeste. Looks para brilhar. Momentos para recordar. Noroeste, as lojas que vendem moda. Zé Doca e região, vem aí, Festival de Prêmios de Zé Doca. É nesse dia 29 de dezembro, a partir das 4 horas da tarde, na Praça do Comércio. Extração especial final de ano. E atenção para os prêmios. Primeiro prêmio, uma Honda Pop com partida elétrica 0 km. Segundo prêmio, uma Honda Pop com partida elétrica 0 km. Terceiro prêmio, uma Honda Pop com partida elétrica 0 km. Quarto prêmio, uma Honda Pro. 0 km. Cartelas por apenas R$25. E tem mais, na rapidinha do Gogó, por apenas R$5 você concorre a um iPhone 16 lacrado. É nesse dia 29 de dezembro, a partir das 4 horas da tarde, na Praça do Comércio, em Zé Doca. Produção Gogó de Ouro. Mais alguém? Tem mais alguém? Identificação. Você está ouvindo o som que ressoa a cidadania. ZYX 204 em 87,9 MHz. Rádio Difusora Comunitária, a rádio da comunidade. Primeiro lugar em todo lugar. Uma emissora da Associação de Difusão Comunitária do Povoado Josias, município de Zé Doca, Maranhão. A partir de agora, começa mais um programa Show da Vida. Show da Vida, porque a vida é um show. Comunicação, Rubens Eduardo. Prepare o seu coração, é hora de sorrir e cantar. Notícia, música, informação. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Eduardo. Hoje é dia de ser feliz. Show da Vida. Comunicando Rubens Eduardo. Olá, você que nos ouve pelo Brasil e o mundo! Está entrando no ar, começando agora mais um programa Show da Vida! Eu sou o Rubens Eduardo, teu amigo de fé, e vou ficar muito feliz se você me der o carinho da tua audiência e principalmente, olha, da tua amizade, hein? Vamos ficar juntinhos, se assim você quiser e Deus permitir, por uma hora. Eu de cá, como sempre, tentando tocar o que toca o teu coração. Você aí, quem sabe em casa, não é? Quem sabe de boa, navegando pela internet, nos ouvindo pelas plataformas digitais, pelo rádio, dirigindo o seu carango, né? O seu possante. Muito obrigado mesmo pelo carinho da audiência, viu? É muito bom saber que eu vou fazer parte da sua vida pelo menos um pouquinho. O intuito do programa aqui, Show da Vida, é alegrar pelo menos um pouco o seu dia. Tá bom? Para começar bem o programa, vamos pedir a bênção de Deus. Deus, Criador do Universo, que Ele abençoe a mim, a você, a sua casa, a sua família, a minha família, as nossas famílias. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Olha, que o amor puro, verdadeiro de Deus esteja invadindo o teu coração, transbordando pelos olhos, alcançando assim as pessoas que você vê. Hoje é dia de ser feliz. Hoje é dia de acreditar que tudo, tudo vai dar certo. Por isso, se por uma razão ou outra você tá aí triste, cabisbaixa, não é? Meia jururu. Talvez a vida tenha te colocado numa situação que você não queira estar. Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu tenho uma boa notícia para te dar, hein? Pode o mundo te dizer não. Até mesmo a vida te dizer não. Mas há um Deus no céu que te diz sim. Você vai vencer. Enche o pulmão de ar. Respira fundo. Olha pro alto. Pensa em Deus. Agora solta aquele sorrisão. Sorria para a vida. Pois se assim você sorrir para a vida, tenha certeza, a vida vai sorrir de volta para você. Show da Vida, um show de energia em seu rádio. No programa Show da Vida, a mensagem do dia. Ei, presta atenção nessa história que eu vou te contar. Um homem fazendo um passeio no parque, encontrou um casulo de uma borboleta.